dias vão e vêm, e a gente seguindo assim, cabelo no vento, a cara e a coragem, andando pelas calçadas, fazendo amor de madrugada, nessa cidade ao sul, do sul do mundo. Bom mesmo é tocar viola, rodar de bar em bar, com o bolso cheio de poemas, deixar a terra girar, pro nosso sonho crescer. Procurando por velhos amigos, um vinho, um papo, um blues, um grass, um chapéu de sonhos. Se viajar é preciso, baby, então vamos viajar. A distância não importa, não é preciso nem sair do lugar. Bom mesmo é tocar viola, rodar de bar em bar, com o bolso cheio de poemas, deixar a terra girar, pro nosso sonho crescer, pra todo mundo ser feliz. Deixar a terra girar, pro nosso sonho crescer.